já fiz mil loucuras, não consigo entender o que mais que você quer. Largue tudo que eu amava só por causa desse amor. Só por causa desse amor, oh, só por causa desse amor. Panda Calypso. Briguei com Deus e o mundo, briguei até com os meus pais, abandonei minha cidade só por causa de você. O que mais que você quer? Não consigo entender. Você não se satisfaz com o que eu faço por você. Love you, mon amour. Love you, mon amour. Love you, mon amour. Eu já fiz mil loucuras, não consigo entender o que mais que você quer. Larguei tudo que eu amava só por causa desse amor, oh, só por causa desse amor, oh, só por causa desse amor. Briguei com Deus e o mundo, briguei até com os meus pais, abandonei minha cidade só por causa de você. O que mais que você quer? Não consigo entender. Você não se satisfaz com o que eu faço por você. Love you, mon amour. Love you, mon amour. Love you, mon amour. Love you, mon amour. Love you, mon amour.